enxergar. Vamos pra buscar. Minha vida perto de mim me faz sentir. Mesmo que eu duvide, meu Jesus comigo está. Mesmo que com medo eu fique, meu Jesus me faz pelo mar andar. Retroceder, a paz bem presente ele traz no alvorecer. Pode o choro durar uma noite inteira, mas pela manhã virá pra curar sua goteira. Não mudou, não muda, nunca mudará. Não é moleque pra contrariar o que fará. Confirmará e toda língua o confessará. Ele foi, ainda é e pra sempre será. Oh, ele é fiel, é fiel sim. E sempre vai te ajudar, te ajudar. É o rei de Israel, é o leão de Judá. Então vai lá. Ele é o mesmo desde Abraão, Isaac e Jacó. Ele restaura, edifica até um simples pó. Quebra o laço e num arregaço desfaz o nó. Então pode parar de acreditar que tu tá só. Não, não, não, não.